Polícia Militar está multando motoristas que estacionam às margens do canteiro central que divide a Avenida Silvio Américo Sasdelli na Vila A. Após o início do policiamento ostensivo na região por causa do Natal, mais de 30 motoristas foram multados. O aspirante Mendes, da Polícia Militar, lembra que o Código de Trânsito Brasileiro proíbe que veículos estacionem nas margens ou sobre canteiros centrais. Não há por que se surpreender, tendo em vista aí que presume-se que todos têm ciência dessa questão do Código de Trânsito Brasileiro e que não é permitido esse estacionamento junto ao canteiro central. O motorista que for multado irá perder 5 pontos na carteira. O aspirante Mendes explica que, como a medida está no Código de Trânsito Brasileiro, não é obrigatória a utilização de placas de proibido estacionar para identificar os locais. Apesar de ser uma cultura dos moradores estacionar no canteiro, o aspirante lembra que o cumprimento da lei continuará sendo feito pelas autoridades. A gente sabe que é uma situação recorrente, no entanto ele não era priorizado, na verdade, né? Então, tendo em vista esse policiamento feito naquele local, os policiais militares efetuaram aí algumas notificações, então cabe uma sugestão nossa aos condutores para que busquem outras vias ali, outras ruas perpendiculares da Avenida Silvio Américo Sasdelli para que façam o estacionamento corretamente ali, não junto ao canteiro central, né? Então esse estacionamento ali, principalmente na faixa da direita ali, porque a gente sabe que esse estacionamento acaba tumultuando o trânsito na região, e aí com o maior número de pessoas que vão até o local, principalmente nessa época de Natal, o trânsito ali fica muito complicado. Então a gente orienta para que essas pessoas busquem o estacionamento correto, né? Então em vias perpendiculares, para que não tenham aí o dissabor de serem notificados. O aspirante ainda lembra que qualquer motorista pode tentar recorrer das multas procurando o DETRAN. Aqueles que ainda entendem que essa atuação nossa ela não é legítima, o DETRAN ele possui um sistema de recurso que pode ser feito por qualquer usuário. Então, a partir do momento que receberem essa notificação em casa, busquem o DETRAN para que possam fazer aí essa justificativa, esse recurso dessas notificações. No entanto, como é algo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, dificilmente consiga ganhar aí esse recurso. A Polícia Militar ainda lembra que a mesma lei vale para toda a cidade. Maurício Freire, para a CBN Foz.